Hey Roger, descend 2,000 feet, clear ILS X-Rise, live fuera de servicio, live out of service, and report on localized, Argentina 1910. Brasília, 1265, Cidade, 1245, voo 010, 1 ALF. 6748, descida 3.000 pés, estado 0 no 5. 3.000 no 0 no 5, é 6748. Controle Salvador, trip 5 no 5, descida. Trip 55 no 5, desça nível 040 na Pro de Bons. Para o 40, Pro de Bons, 55 no 5. Azul 4006, seu solo aos 39, livrando à direita, prossiga Alfa e Kilo, a pátio 3, posição 4 do pátio 3. 006. 3178, desça 3.000 pés, ajustado no 0 no 5. 889 na posição 11. Tá livre, puxa o estacionamento, chama para o táxi no 889. Livre, puxa o estacionamento, chama na táxi 889. Tower 1183, Argentina 1910. Muito obrigado. Web 6748, descendo 2000 pés, está autorizado LS, reduza para 1709, reporte o localizador. 2000 pés descendo, vai reduzir para 1709, vai reportar o localizador, Web 6748. Notes, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, Argentina 1910. Receptou o localizador, o Web 6748. Agora com a torre 183, Web 6748. 183, obrigado. Tan 3178, descendo 2000 pés, está autorizado LS X-Ray sem um glide, reporte localizador. 2000 pés, para reportar o localizador 3178. Semana de táxi, voo 9604. Só em Salvador, boa noite, Web 6748, no localizador. 6748, boa noite, mantém a aproximação, aguardo autorização para todos. Nossa escuta. Contacto voo 889, o POB é de 92. 4 horas de autonomia, alterna Campinas. Livre táxi via Juliette, Alfa e Charlie, ao ponto de espera da 10, ajustado no 015, chame pronto para a decolagem, no 89. E Juliette, Alfa e Charlie, ponto de espera da pista 10, chamada pronto, 189. Argentina 1910, on the ground at 47, leave to the right. And call me again before taxiway Juliet. Okay, to the right, and I call you before taxiway Juliet. Argentina 1901. Delta 748, cheque 30, livre pouso na 10, o vento é 180 com 9 nós. Embaixo travado, livre pouso na 748. Pronto, gol 889. 889, a linha é mantém a 10. A linha mantém a pistola 0, 889. Passando Duna agora com a torre, 183, tá no 3178. 183. Trip 55 no 5, após pelo, desceu 2 mil pés, estado no 0 no 5, reposto localizador. 76748. Argentina 1910, we enter via Juliet to gate number 10. Clear to enter via Juliet to gate number 10. Correction, gate number 90. Okay, clear to enter Juliet and gate 90. Argentina 1910. Gol 889, está livre de decolagem, o vento é 180 graus com 9 nós. Livre decolagem, 0189. 3178, mantém a aproximação, aguarde pista livre, ao lado da Gol iniciando a rolagem. Esteja atento à cabeceira deslocada em 90 metros, já indicada no balizamento. 3178. Alô, táxi, Gol 604, tem 112 a bordo. 3 horas e 37 de autonomia, alterna São Luís. Livre táxi direita, chame no ponto de espera da Charlie para decolagem, Gol no 604. Vamos lá, táxi Charlie, chame no ponto de decolagem, Gol no 604. No 78, cheque o trem, vento é 180 graus com 9 nós, está livre pouso na pista 10, repito, cabeceira deslocada em 90 metros. Embaixada travado, livre pouso na 10, 3178. 1889, decolou aos 52, chama o controle 1935, perdão, 198, tem um bom voo e uma boa noite. 198, boa noite. Controle Salvador, Gol 1889. Gol 889, contato radar, saída da El, subo nível 360. Da El 360, Gol 1889. Da 6748, livre ingresso, via Juliette, com o portão 04. Para o 04, obrigado, 6748. Posso esperar no 0, pronto, avisa 2 a final, Gol no 604. No 604, após o pouso do TAM, a linha mantém a 10, prepara-se para decolar, estão logo autorizados. Após a passagem do TAM, a linha mantém no 0, Gol no 604. atinge 2000, interceptado localizador 3P5595. Agora com a torre 183, 3P5595. 5595. Hudson, solo 5-4, livrando à direita, prossiga Alfa e Juliette ao portão 07. Beleza, no 78, entendeu, prossegui para Juliette, portão 07. Uno 604, livre decolagem da 10, o vento é 180 graus com 129. Livre decolagem 10, voo no 604. Corre Salvador, boa noite, o 3P55, 15 passando cima, baixar travado. Torre Salvador, 3P5595, passou o cima, baixado travado. 5515, boa noite, aguarde pista livre. Trep. Agora sim, pista livre, autorizado pouso, vento é 170 graus com uma dezena de nós. Trep. Decolou aos 5.6, chame o controle em 1935, perdão, 1980, tem um bom voo, uma boa noite. 198, boa noite, boa semana, boa noite, boa noite. Salvador, boa noite, 1604, 1400 pés, Momo Frote. 604, contato radar na saída Momo, sua nível 370. 370, voo no 604. Uno 889, agora com o centro Recife, 1288-133-25. 1288-133-25, gol 1889. Sou solo 58, livrando à direita, prossiga na Alfa e Juliette, arremata 14 do pátio principal. Livrando à direita, prossegue via Alfa, Juliette para arremata 14, Felipe 5595, até lá na sua escuta, boa noite. zero to Golf, call me TT 12685 if unable, 12545 if I have 0 to 4. Iberia 6024, receiving blind, call Recife, 12685, if unable, 12545, Iberia 6024. Gol no 604, agora com o Centro Recife, 1265465. Muito boa noite, Altan 3305, por gentileza 330 para Recife. Altan 3305, boa noite, aguardo um instantinho, 370 Recife. Dado, 305 na escuta, para cópia, é o 370 para Recife. Prossiga, 3305. 3305, está autorizado o nível 370 para Recife, aerovia Upper Whisky 58. Decola na 10, curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. O transponder é o 5533, o controle opera em 119.80, o cotejo. Autorizado para 3305, nível 370 para Recife, Upper Whisky 58, Pucca, transição Aracaju, curva esquerda da 10, 5533 no responder, 1198 o controle da 3305. Correto, 3305, chame pronto para o puxa acionamento. Agora para o puxa acionamento, 3305. Recife, 1285 secundária, 12545. Boa noite.